O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. A nossa programação tem a finalidade de trazer aos senhores a ciência chamada de trilogia analítica. E, na verdade, o que a trilogia analítica estuda é as causas profundas dos problemas psicossociais e até espirituais da humanidade, ambientais. Por que que o ser humano está nessa situação terrível que se encontra, com tantos problemas, com tantas calamidades, doenças, guerras, enfim, porque o ser humano sofre dessa maneira que sofre no planeta Terra. Dr. Norberto Kepp, psicanalista, ele aplicou as suas descobertas também em outros ramos da ciência, da filosofia e até mesmo na teologia. Então, os senhores, se quiserem saber mais sobre essa ciência, os senhores poderão acessar no nosso portal www.stop.org.br. Lá os senhores vão encontrar os nossos livros, os nossos programas de televisão e de rádio, o nosso atendimento psicanalítico, nossos cursos, a odontologia psicossomática e até o nosso centro de imersões no sul de Minas, o Grande Hotel Trilogia. Olá, Dr. Kepp. É o nosso trabalho, né, Cláudia? É um trabalho de psicopatologia. Agora, é um trabalho extremamente difícil. Nós temos talvez 12... assim, analistas, né, psicanalistas que fazem esse trabalho, e temos também, vamos dizer, 500 clientes, né, que nós atendemos diariamente, quer dizer, em geral, né, são 500 clientes que vêm à nossa clínica e à clínica desses analistas que atendem, de maneira que o nosso trabalho é ao contrário do que, em geral, o povo pensa. Ou, por exemplo, civilização americana pensa. Nós temos clientes americanos, até hoje, né, que atendemos ou pessoalmente ou pelo telefone. E tentamos mostrar a eles que a questão não é saber o que deve fazer, ou então fazer isto, fazer aquilo, como o americano pensa. Mas nós ensinamos a pessoa para se livrar, por exemplo, da doença, se livrar, por exemplo, dos males que tem, inclusive doenças físicas, né? A pessoa tem que ver para trás o que que aconteceu, como é que foi a vida. E como Freud ensinou, né, desde criança, saber como que se comportava. E depois veio também Melanie Klein, Bion, outros analistas de peso, e que começaram a ver os aspectos não só afetivos sexuais do Freud, que são uma ingenuidade muito grande. Como Freud era médico, ele pensava que o problema vinha do corpo. Como, aliás, todo médico em geral pensa, E recebe na universidade formação assim. Então, até o professor Vasconcelos, né, famoso cirurgião, ele dizia o seguinte: Kepp, o que acontece não é psicossomática, é somatopsíquica. Quer dizer, primeiro a pessoa fica doente do corpo, e essa doença do corpo adoece a alma também, a vida psíquica. Eu falava: não, professor, na medicina se trata do corpo, mas a questão é o contrário. Primeiro a pessoa fica doente na alma. E o que que é a doença da alma, né? Tem três tipos, né? Assim, os piores tipos de doença. É a inveja, né? É a arrogância e a cobiça. Essa questão de cobiça, por exemplo, nunca é tratado assim como um mal assim muito fundamental que leva a pessoa à doença. O que que é cobiça, né? Não é cobiçar só a outra pessoa, a mulher do próximo, o homem do próximo, mas cobiçar o carro do próximo, cobiçar a casa do próximo, cobiçar o trabalho do próximo, cobiçar tudo o que outro indivíduo tem, como se pudesse assim ter dele os bens que ele precisa. Então, esses movimentos todos, né, que o Brasil e o mundo têm, inclusive foi o movimento que acabou com a Rússia. A Rússia tinha um progresso muito grande. Em 17 houve aquela revolução comunista em que eles quase liquidaram todos os indivíduos de capacidade e o país caiu assim numa decadência muito grande. Quando nós estivemos na Rússia, ainda era o regime deles lá, era a União Soviética, a gente notava que, principalmente no fim de semana, todo russo bebia desbragadamente e não conseguia mais trabalhar direito. Então, o que que aconteceu nessa Revolução Russa, né? Um desprezo pelo trabalho. Como acontece agora em muitos países, principalmente na Itália e grande parte na França, que eles ensinam o período do ócio. Então eles acham que agora tudo o que devia ser feito já foi feito. Então agora está na idade do povo descansar. Então a gente pode assim, fazendo comparação, que dizem que o brasileiro, né, os futebolistas, precisavam descansar para jogar bem a Copa. E então eles entraram no campo contra a Alemanha, que era um povo muito ativo, que é ativo, né, até hoje, e perderam de 7-1. Por quê? Porque eles, em vez de jogar, de dar o duro, eles já entravam cansados no campo e queriam descansar também e ganhar por milagre. Então essa ideia, né, que veio, aliás, da Europa, né? Essa ideia de que não precisa mais trabalhar é uma ideia demoníaca, porque é do trabalho que o indivíduo tem um pensamento, vamos dizer, correto e tem sentimentos bons. Se a pessoa não é ativa, se a pessoa não cuida, por exemplo, da atividade dela em primeiro lugar na vida, ela entra rapidamente em decadência. Então vamos dizer, né, que o que acontece atualmente no mundo todo, e nós contribuímos até pesadamente para isso, é a questão da conscientização. Então, nós começamos esse trabalho na década de 70 e propagamos esse trabalho na Europa. A primeira conferência foi na Alemanha, em Darmstadt, né? Na Wissenschule, que era a escola da sabedoria, e conseguimos difundir em grande parte na França, até mesmo na Inglaterra e na Suécia. E moramos mesmo em vários desses países e houve uma influência nossa muito forte nesse sentido de que a consciência do mal, né, era fundamental. E não como o americano falava, né, ser assertivo, né, impor as ideias. Essa é uma ideia americana que levou ao consumismo. E esse consumismo é que está destruindo a sociedade, as árvores, né? As águas, é um excesso de gente no mundo, né? Que depois não tem boa alimentação, etc. De maneira que o que está acontecendo no mundo é uma inversão, que o mundo segue muito essa orientação moderna de tomar droga, né? essa orientação de dar álcool para as crianças adolescentes, né? Isso é que está tornando, por exemplo, o ser humano no mundo todo, tornando o ser humano decadente antes de amadurecer, antes de ser adulto. Quer conhecer os princípios básicos da ciência que já transformou a vida de inúmeras pessoas? Seminário ABC da Trilogia Analítica, sábado 30 de agosto, de 9 às 15h30. A psicanálise integral de Norberto Kepp, a origem psíquica das doenças, a sociopatologia, os projetos sociais trilógicos e a vivência em artes. Informações e matrículas: São Paulo 11 30 32 36 16 ou pelo site keppacheco.com. Então, eu gostaria aqui que vocês, né? Nós temos vários analistas aqui, que vocês falassem o que que vocês acham dessa situação toda. Quem gostaria de falar? Então, é o jornalista Ortiz de Camargo Neto. Então, doutor Kepp, eu estava pensando no que o senhor falou sobre essa filosofia do descanso, né, do ócio. E comparando as seleções que jogaram da Alemanha e do Brasil, os alemães se prepararam durante 6 anos com planejamento, com muito trabalho, muita concentração, né, e ganharam de 7-1 do Brasil. E o Brasil ficou só no milagre, no descanso. É, inclusive foi uma psicóloga lá e orientou que eles deviam jogar como uma brincadeira, como uma pelada. E a gente via depois o Neymar andando de bicicleta lá na rua, todo mundo passeando, em vez de se concentrar, né? E uma coisa muito interessante que houve também é que o Filipão mandou dois espias, né, para ver como é que a Alemanha jogava e contar para ele. E aí ele escalou o time. Agora, os alemães pegaram os vídeos do Brasil, né, dos jogos do Brasil, e assistiram com todos os jogadores para ver os pontos fracos do Brasil. Então é inteligência, trabalho, planejamento é o que leva ao sucesso. São lições de vida que a gente pode tirar dessa Copa do Mundo, eu acho. Agora, veja bem, Ortiz, que não foi ruim, não, a perda do jogo que o Brasil teve com a Alemanha, porque isso leva à conscientização. Então, agora, conscientizando, né, todo esse problema também na política, além do esporte, né, na política, na economia, um monte de gente presa por causa disso. Então, o povo sabendo agora como muitos poderosos agem, isso é uma sorte para o país. Que o que aconteceu, né? Vamos dizer, o que acontece quando a pessoa vai fazer análise? Ela chega, por exemplo, com um problema: o dor de estômago contínua, o problema de aflição, né? De nervosismo, etc. E pouco a pouco ela vai notando que aquele problema vem de 2, 3, 10 problemas passados, né, que a pessoa fez. Então, o tipo de vida que a pessoa tem, aquele tipo de vida que ela escolheu. Então, quando a gente fala a pessoa tem esses problemas, é porque ela é que provocou aqueles problemas. Então, não adianta, né, a pessoa ir nas igrejas ou então nas organizações sociais, políticas, etc., e falar que ele poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. O que está acontecendo na vida social é que agora o povo está vendo o que de errado foi feito no passado, o que de errado cada pessoa comete, para ver como lidar com os erros que fez. Isso é muito difícil, né? Porque tem que ver, né, o quanto o indivíduo é invejoso e ataca a natureza, ataca as árvores, ataca os mares. E para ver isso, tem que ver como o ser humano é arrogante, é fora do mundo, é alienado. Então, mas é vendo isso é que o ser humano sara. Então, se o país notar toda essa, a gente fala uma palavra, podridão, né? Na organização política, econômica, social, principalmente econômica, né? Por exemplo, essa questão da especulação, né? Que o ser humano quer ganhar dinheiro com dinheiro, que é muito feito nos Estados Unidos, na Wall Street. O indivíduo coloca lá uma quantia a vida toda e depois um dia se aposenta e vive com o rendimento daquele dinheiro. Então fica ganhando do dinheiro que ele colocou lá e não do trabalho. E ele parando com o trabalho, ele morre logo. Então veja que os aposentados, ou então os indivíduos assim, indolentes, morrem logo. De maneira que o trabalho é que dá saúde para a pessoa. Quem para, morre, né? É só ver como o cadáver é imóvel, né? Aliás, a palavra defunto, doutor Kepp, significa defunção, né? Quer dizer, perdeu a função, parou de funcionar. Então nós vivemos numa defuntaria, né? Num cemitério. Nos preparando para nos defuntar um dia. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu lembrei de um exemplo. Então agora quem quer falar é a Selma. Ela é formada em Minas, né? Minas engenheira. E energia. Isso. Ela, quando entrava numa mina, todos os mineiros saíam correndo, porque diz que a mulher na mina provoca terremoto. Será que a gente não tem que avisar os chineses, não? E não deixar a mulher cavar nas minas. Parece que as mulheres causam terremotos de todos os tipos na humanidade, né? Tudo que é por isso que o francês fala, né? Quando tem um problema, cherche la femme. Então, quer dizer, procura a mulher. É isso. E inclusive, é um terremoto para a própria saúde da mulher, né? Então, o senhor estava falando da psicossomática, né? Que é de uma das áreas mais belas do trabalho da trilogia analítica. E que, atendendo aos clientes, a gente tem chance de notar muito como se processa essa situação no interior de cada pessoa. Então, eu tenho uma cliente que é novinha e ela recentemente foi diagnosticada com muitos assim nódulos nos seios, né? Então, ela estava muito assustada com isso. E na sessão de terapia, ela associa os seios, né, a afeto, a alimento, e os nódulos a um endurecimento, né, uma coisa rígida. Então, veja que essa conduta psíquica dela de criar obstáculos, né, ao afeto, aquilo que alimenta, o que é da base, ou que é ligado à natureza, é que causa a doença na vida da pessoa. Então, essa ciência é muito bonita porque dá oportunidade da pessoa ver como ela destrói aquilo que é verdadeiro, inclusive a própria saúde, né? Então, a senhora agora entra no subterrâneo, né? Do interior, lá no interior, no fundão, nas cavernas do ser humano, para ver o que está errado lá, e ela não está aproveitando as riquezas que ela tem. Exatamente. E quem mais gostaria de falar? O que eu quis falar um pouquinho sobre essa questão que o trabalho do Dr. Kepp, trilogia, traz ética de volta para a vida, que podemos ver que essa mal que nós temos que ver é, na prática, falta de ética. Por exemplo, no campo da ciência, todo esse desenvolvimento de energia atômica que causa tanta problema para a humanidade, agrotóxicos, grande parte dos remédios, clonagem, são questões antiéticas. E que é ética? Ética, na realidade, é um elemento que preserva a vida. Quando a pessoa não, ou cientista, político, etc., quando não percebe essa falta de ética, ele leva a humanidade toda para um perigo muito grande. E também ética é produzir, trabalhar. Quando ontem tinha esse jogo contra a Alemanha, todo mundo comenta que eles são trabalhadores. Quem viaja na Alemanha pode ver que o resultado do trabalho é que eles estão utilizando energia solar, 50% da energia do país é derivada do sol mesmo. Então, essa mostra que com trabalho é possível resolver os problemas, que não precisa ter um milagre, como Ortiz mencionou, mas trabalho mesmo, essa está ligado com ética. Inclusive, né, Marco, o Cap Motor está tendo uma aceitação impressionante justamente na Alemanha, né? Que acoplado a esses painéis solares vai ainda trazer muita economia de energia para lá e para todos os países que aceitaram. E que aceitarem, né? Só para completar o que o Marco Lira disse, é o seguinte, eu acho que o povo brasileiro tem muita fé, muito sentimento, muita espiritualidade, mas falta planejamento racional e ação. E o alemão, eu não sei a parte da fé do povo alemão, qual é a situação, mas eles têm ação e razão. Então eles têm duas coisas e a gente só tem uma. Se o brasileiro começar a utilizar a razão e a ação, ele pode voltar a ser aquele grande futebol que havia, né? Antigamente. Estou falando em termos de futebol hoje. Inclusive, temos aqui conosco hoje o engenheiro Roberto, que é da equipe que fica entre a China e o Brasil, da equipe do Cap Motor. Bom dia, Roberto. Bom dia. Eu queria levantar essa questão, né, dessa ideia que já existe, que o povo não vai mais precisar trabalhar e ficar no ócio. E vejo na questão da ciência que ela está meio bloqueada. Mas por quê, né? Como o Dr. Kepp mostra, existem vários conceitos na física que são invertidos. Isso diminui muito, assim, a visão do que se pode ser feito na ciência. Então, vendo esses problemas e agindo com cientistas com ética, aceitando essas desinversões, a gente pode chegar, assim, a um desenvolvimento que vai dar trabalho para gerações e gerações, que o Kepp Motor é o primeiro estágio desse tipo de ciência, né? Então, sem dúvida. Temos aqui conosco também as dentistas, doutora Márcia e a doutora Heloísa, que trabalham com a odontologia psicossomática trilógica. Então, no livro De Olho na Saúde, a doutora Cláudia Pacheco escreve um capítulo que ela diz assim, que o nosso corpo revela aquilo que nós não percebemos em nós. Então, nós vemos isso, que o que acontece com a saúde bucal de cada pessoa mostra aspectos de sentimentos, pensamentos, que muitas vezes ela nem tem ideia que tem. Então, um exemplo disso que a gente pode dar, se a pessoa ficar ou com muita inveja, com muita raiva por muito tempo, então ela pode ter muitas cáries dentárias ou então ter bruxismo. Pessoas ficam numa atitude assim de pânico, medo por muito tempo, podem ter problemas gengivais, aftas. Então, o que acontece com a nossa saúde mostra aspectos da nossa vida interior que precisam ser conscientizados, inclusive para a pessoa ter saúde física, né, mental e saúde bucal. E a doutora Heloísa? Então, nós mostramos isso para todos os clientes, essa questão da conscientização. Quanto mais a pessoa percebe como ela é, o que ela sente, ela consegue ter muito mais saúde. E na hora que ela tem também problemas dentários, ela também, com conscientização, vai optar pelos tratamentos mais conservadores dos dentes naturais. Então, isso é fundamental, tanto a prevenção como um tratamento para evitar tratamentos muito radicais, como o próprio implante dentário, né, que destrói muitos dentes naturais. Então, a saúde melhora muito com a odontologia psicossomática trilógica, que seria ótimo para os clientes e também para os próprios profissionais, né, que eles estão optando trabalhar menos, ter menos trabalho, assim, trabalhos mais fáceis, né, mais rápidos, mais lucrativos, e acabando com a saúde, né, do nosso povo. Então, e que a ciência trilógica pode trazer tantas ferramentas para os profissionais de saúde e de qualquer área de atividade atuarem melhor em suas profissões, né? Então, pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16, ou pelo site www.capepacheco.com, vocês podem ter maiores informações sobre o atendimento psicanalítico, os livros terapêuticos, as palestras e os cursos promovidos pelo Instituto Cap Pacheco. 30 32 36 16 ou site capepacheco.com. Até o próximo programa.